Então, hoje o tema é bastante interessante, né? Que é a nova era. E nos albores da nova era que se prepara a humanidade terrestre, devemos começar desde já a ir nos preparando para esse momento. Nos preparando o nosso interior para que possamos nos adequar, termos resiliência, né, durante esse período, que com certeza é um período melhor do que o atual que nos aguarda. Estamos então no limiar da grande transição, em que o planeta de expiação e provas, né, que estamos vivendo atualmente, vai se transformar numa nova era em um planeta de regeneração. Um planeta de regeneração ainda não é um mundo feliz. Não vamos nos iludir e achar que nós vamos viver agora num plano de regeneração onde todo mundo vai ser feliz. Não, o bem vai predominar. Mas nós ainda vamos ter problemas, porque ainda não estaremos num mundo feliz, né? Depois, sim, com o passar do tempo, a tendência, claro, é a humanidade evoluir e chegar, né, um dia ao estado de perfeição. Este é o motivo pelo qual estamos reencarnados e caminhando no plano terreno. Então, isso já contava no planejamento celestial há muito tempo. Isso estava programado, isso é necessário acontecer. Isso faz parte da evolução dos seres, né? E obviamente que isso não ia acontecer num passe de mágica. Não é assim, ó, anoiteceu num plano de expiação e prova e vamos acordar num plano de regeneração. Não, é gradual, é lento, isso já está acontecendo. A Terra já está emergindo para um plano de regeneração. Só que a gente não tem o conhecimento quando vai ser total essa imersão dela. Né? Mas ela já está nesse processo. E isso a gente percebe em muitas coisas que estão acontecendo. Muitas coisas estranhas que não existiam e que hoje estão acontecendo. Né? Aí vamos assim pensar nas tragédias. Né? Claro, vocês vão dizer que tragédias sempre aconteceram. Sim, sempre aconteceram. Mas elas estão muito maiores atualmente. É enchentes, é vendavais, é o tsunami, enfim, incêndios, onde existe assim, os desencarne coletivos, que está acontecendo muito desencarne coletivo, né? E isto faz parte desta limpeza que está acontecendo no plano Terra. É necessário separar o joio do trigo. Mas como foi colocado, não é só as pessoas comprometidas. Também vai sair desse plano pessoas de bem. Porque a espiritualidade vai precisar de muito auxílio, porque vai muitos espíritos vão chegar na espiritualidade que vão precisar de ajuda. Né? E outros porque já cumpriram a sua missão mesmo, todos nós um dia vamos sair daqui, né? Com certeza. E cabe a nós, então, né? a nos preparar para esse momento de expurgo, né? Porque isso é um expurgo que vai acontecer na Terra, né? No plano Terra. Vai acontecer? Não, já está acontecendo. Né? Imagina se isso acontecesse de uma hora para outra, levava a humanidade em pânico. Então, por essa razão, como Deus faz tudo certinho, tudo é perfeito, tudo que vem de Deus é perfeito. Né? Isso está acontecendo gradual para que não nos choque. Né? Então, vai acontecendo aos poucos. Cabe a nós cultivar também, né, sentimentos nobres, sentimentos de amor, sentimentos de carinho, não pensarmos em derrotas, em revoltas, impaciências, que isso tudo vai nos prejudicar neste momento que precisamos estar muito mais em sintonia ainda com o nosso Pai Maior, né? Porque ir criando, assim, novos sonhos para as nossas vidas, mas não vamos criar sonhos não realizáveis. Às vezes as pessoas criam sonhos que não estão ao seu alcance, ainda não existe esse merecimento. Então, que a gente crie sonhos que a gente possa realizar no nosso dia a dia, no nosso trabalho do dia a dia, né? E a gente possa, então, nos apresentar para Deus com as nossas, para os seus enviados e para os espíritos amigos, apresentando a nossa vida mais ou menos dentro daquilo que ele pediu para cada filho seu, né? Que a gente não se perca nesse momento de tumulto que já está acontecendo. Vamos nos desprender, fazer um esforço para nos desprender da vida material, o máximo que nós pudermos, e procurar, sim, ver em nós mais aquelas conquistas espirituais que a gente já conseguiu, que eu tenho certeza que a grande maioria que está aqui já conseguiu, vamos dizer assim, todos, uma grande conquista espiritual. Quem já está na casa espírita, eu sempre digo que eu agradeço diariamente por ser espírita, por ter sido escolhida para conhecer essa doutrina, porque é uma doutrina que nos auxilia em todas as situações da nossa vida, porque é uma fé raciocinada e que nos prepara, né, para situações difíceis que devemos enfrentar no dia a dia em nossas vidas. A pátria do cruzeiro vai desempenhar seu papel de cristão no cenário da humanidade com certeza, com toda perfeição. Missionários do amor e de libertação das consciências já estão renascidos entre nós. Já existem muitos espíritos que vieram com essa missão para nos auxiliar, para nos preparar para esse momento. E eles já estão no plano terreno. E eles vão trabalhar, né, de forma com os metais para preparar nas nossas almas, né? Preparando, formando, modelando para que a gente possa sair tranquilo dessa situação, que são as novas finalidades dessa nova era. Devemos resguardar-nos das ambições desmedidas, que ainda é muito gritante, né, se a gente parar para pensar, em todos nós, essa ambição do ter. Né? E o ter é nosso? Não, né? Porque se fosse nosso, nós levávamos. O ter nos é emprestado para viver uma vida mais tranquila aqui. Mas não é nosso. Então, vamos nos preocupar muito mais com o ser, que este sim é nosso. Porque quando nós chegarmos lá, ninguém vai nos perguntar quantas casas tu tem, quantos carros, quantos títulos, quantas, né? Ninguém vai perguntar quanto tu tem na conta bancária. Se isso fosse nosso, com certeza o caixão tinha uma gavetinha. E não tem. Isso tudo fica aqui. Mas as nossas ações, o nosso comportamento no dia a dia, isso sim vai ser questionado. O que que fizesses da vida que eu te concedi, né? Foi mais uma encarnação que Deus nos deu para nós crescermos. Então, com certeza, a gente tem que se preparar para esses momentos, né? E aceitar muitas vezes os reveses da vida sem desespero, com resignação, sem revolta, né? Que às vezes as pessoas se revoltam com tão pouco, né? E mesmo que fosse muito, não vai nos levar a nada nos revoltarmos. Não vai resolver o problema, né? Ao contrário, vai nos debilitar, vai nos fragilizar para enfrentar situações. E confiar na justiça divina. Que Deus é justo, é bom, ama seus filhos, ama cada filho seu. Ele percebe cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça. Imagina se ele não vai perceber quando nós estamos passando por momentos difíceis. E as coisas são necessárias para que a gente tenha uma vida melhor, né? Não deixamos, porém, de exercitar o amor, a caridade, né? Auxiliando, amparando as pessoas que estão em sofrimento do corpo, da alma, auxiliando os nossos vizinhos, aqueles que nós conhecemos, que estão necessitados, e até os que nós não conhecemos. Se existe uma pessoa que precisa de auxílio, que a gente possa estar ali auxiliando, né? Vamos nos alimentar com a fé dos ensinamentos do nosso mestre amado, que nos passou todos os ensinamentos para que a gente enfrentasse esse momento com coragem, com fé, confiando em Deus, né? E acreditando que com certeza um mundo melhor nos espera no amanhã. Porque se nós olharmos atualmente, vocês não concordam comigo, acho que o mundo está muito chato, gente. Está muito chato, precisa mudar. Está existindo muita falta de caráter, está existindo muita maldade, uns querendo passar por cima dos outros, cada um querendo chegar mais ao poder, ao sucesso, né? Não olhando para o lado. Então, está ruim, gente, está ruim, precisa mudar. E graças a Deus que está chegando o momento desta transformação de plano de expiação e provas para um plano de regeneração. Que a gente já sofreu bastante nesse plano de expiação e provas, né? Que a gente só vem resgatando, expiando, provando, né? E se Deus quiser, nós vamos conseguir viver num mundo bem melhor do que o atual. Que Deus e Jesus nos abençoe e que a gente reflita sobre isso. O que que a gente pode fazer para que a gente passe tranquilamente por esta situação? Claro que vamos ter sofrimentos, é necessário, mas que sejamos fortes nesse momento.